Estar de volta aqui, depois de 6 meses, né? 6 meses atrás eu estive aqui falando, conversando com os nossos jovens e adolescentes. Foi um encontro muito gostoso. E como o tempo passa, né? Já faz 6 meses que eu estive aqui. Eu gostaria que os irmãos abrissem um texto, talvez vendo o texto bíblico, quem já olhou aí no boletim, né? Vai pensar, por que ela vai falar de um homem? Se a mensagem, o título que está aí é Mulheres Escolhidas por Deus. Vamos abrir nossa Bíblia, os irmãos vão acompanhar, porque eu não sei se todo mundo tem a mesma versão. Êxodo 3, verso 10, 11 e 12. Êxodo 3, verso 10, 11 e 12. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Nosso Deus, nosso Pai querido, unge, Senhor Deus, os nossos lábios para que possamos aprender, Senhor Deus, nessa caminhada que faremos na Bíblia através da vida de várias mulheres. Te agradecemos porque, Senhor Deus, eu sou uma mulher que Tu chamaste para ser esposa de um servo Teu, que tem trabalhado na Tua causa. Te agradecemos por cada mulher aqui da MCA, cada mulher desta igreja, cada mulher visitante que está aqui conosco esta noite. Que Tu possa, Senhor Deus, abrir também os seus corações e que possamos aprender lições positivas para o nosso dia a dia, para a nossa vida. É o que nós pedimos por Jesus. Amém. Esse texto nos fala sobre o chamado de Moisés. Moisés foi um grande servo de Deus. Se você pegar o livro de Êxodo, caminhar, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, você vai ver toda a vida, toda a história de Moisés. Depois você pode ler em casa, né? Quando a gente é pequeno, uma história que eu gostava muito de ouvir, que muitas crianças gostam, é a história de Moisés. Mas é só aquela historinha de Moisés que foi colocado num cestinho e que a rainha achou o bebê e acaba por aí. Mas a história de Moisés é uma história muito linda, muito linda. Ele teve seus momentos positivos, os seus momentos negativos, mas foi um grande servo de Deus. Moisés foi escolhido por Deus. Moisés foi chamado por Deus. Moisés teria uma missão e Deus estaria com Moisés nesta missão. Na vida de Moisés, no entanto, por isso escolhi Moisés para essa parte introdutória. Havia na vida dele duas grandes mulheres. Uma, a sua mãe. Quem sabe o nome da mãe de Moisés? Joquebede, né? Joquebede foi a mãe de Moisés. E a outra mulher, grande mulher na vida de Moisés, quem foi? A sua irmã. Se não fosse a irmã de Moisés, talvez não teríamos também essa liderança maravilhosa que Moisés demonstrou. O capítulo 2 nos fala sobre essa mulher, essa primeira mulher que nós queremos enfocar. Nós vamos passar assim uma pincelada na Bíblia em 12 mulheres. Teríamos muito mais, viu, pastor? Fica aí a sugestão. Vamos caminhar na Bíblia com as mulheres e também com os homens. Tem muitos homens bons que nós podemos enfocar em uma mensagem. Mas hoje nós vamos falar só de 12 mulheres. E essa primeira mulher é que nos chama a atenção porque ela formou um grande homem. Essa mulher foi Joquebede. Depois, chegando em casa, você volta lá no capítulo 2, que é onde vai falar sobre Joquebede. E diz o seguinte, que Joquebede foi uma mulher de coragem. Quem não conhece a história bíblica, né, não sabe que o rei, o faraó, havia mandado matar os meninos. Por quê? Porque o povo hebreu estava crescendo muito. estava se fortalecendo. E eles estavam com medo do povo hebreu tomar conta daquele lugar. Então, falou com as parteiras, olha que coisa cruel, né? Que eles deveriam matar todos os meninos. Então, depois você vai ler, não dá tempo da gente ler todos os textos bíblicos, né? Mas você pode ler depois lá em Êxodo. E aquele rei falou, deu a ordem, né? As parteiras, quando vocês virem que as mulheres estão na hora de ter o seu bebê, fiquem atentas. Se for uma menina, pode deixar viver. Mas se for um menino, matai-o. E essa notícia chegou ao coração de Joquebede. E ela estava esperando um bebê. E aquele bebê nasceu. E ela foi uma mulher de coragem. A primeira característica de Joquebede. Porque ela escondeu o seu filho por 3 meses. Isso você encontra lá em Êxodo 2, versículo 2. Por 3 meses ela escondeu o seu bebê. Imaginem um bebê recém-nascido, que só chora, que tem cólica, né? Que tem dor de estômago, que tem dor de barriga, de tudo, chora que chora. E ninguém ouviu o choro do bebê, porque Joquebede foi uma mulher de coragem. Deus chamou Joquebede, a primeira mulher escolhida por Deus na nossa mensagem de hoje. Mas Joquebede também foi uma mulher criativa. Quando ela viu que não poderia mais esconder o seu filho, ela preparou um cestinho. Olha a coragem, né? E a criatividade dela. Ela usou o que possuía. Juncos, betumou, é o piche que a gente fala hoje, né? Betumou aquele cestinho e colocou esse cestinho lá na água. Aí ela demonstrou coragem. Quem teria coragem de pegar o seu bebezinho e jogar, botar ali no rio, onde poderia passar um jacaré e comer o seu bebê? Pois ela teve coragem e ela teve criatividade. Ela bolou aquele cestinho e botou o seu bebezinho lá. Outra característica, ela foi uma mulher dedicada. O do cestinho você encontra no verso 3. E a mulher dedicada no verso 9. Aí entra outra grande mulher da vida de Moisés, que foi Miriam, a sua irmã. Ela ficou vigiando o cestinho. E ela viu que a filha do rei estava se banhando e escutou um barulhinho, olhou, viu o cesto. Quando abriu, o bebê estava chorando. Quem era? Moisés. E Moisés estava lá e ela deu então à filha do rei, que deu o nome de Moisés, retirado, salvo das águas. E levou aquele bebê embora. Mas nesse momento entra a segunda grande mulher. Miriam chegou e disse assim: a senhora não quer que eu vá procurar uma ama de leite para esse bebê? Esperta, hein? Na cabeça dela já tinha bolado: a ama de leite vai ser a minha mãe, a mãe desse bebê. Mas ela não disse para ela, né? Vou chamar alguém para ser a ama de leite. E ela correu e a rainha concordou, a princesa concordou. E a mãe veio então e ofereceu o seu serviço, e a princesa então aceitou. E aí entra então a quarta característica de Joquebede, a mulher que soube aproveitar a urgência do tempo. Ela sabia que ela teria pouco tempo com o seu bebê, ela teria que formar aquele menino para ele ser um grande homem. Muitas vezes nós não fazemos isso com os nossos filhos. Nós temos uma vida inteira para educá-lo, mas não nos dedicamos. Quanto tempo ainda resta para a irmã educar o seu filho? Quanto tempo você, mãe, vai ter o seu bebê em casa até transformá-lo num grande homem? Dizem que a criança aprende tudo que tem que aprender até os 4 anos. E há pessoas que nessa idade não trazem os seus filhos à igreja porque dão trabalho, eles vão correr, eles vão chorar, eu tenho que levantar, tenho que beber água, tenho que levar bolacha, levar tudo. Eu lembro de Sarita pequenininha, incrível, viu? Eu levava lápis de cor, massa de modelar, papel para colorir, água, bolacha, e ela ainda queria sair. E quando eu saía, eu dizia para ela: você vai apanhar. E uma senhora, dona Raquel, dizia assim: não bate nela, porque você fica brigando, ela nunca mais vai querer voltar à igreja. Parece, não? Os irmãos que são daqui sabem que isso não é verdade. Ela foi educada nos caminhos do Senhor. E Joquebede soube aproveitar a urgência do tempo. Então o que, que deu com o filho, com aquele bebê? Com o filho de Joquebede, quem foi Moisés? E diz a Bíblia, foi um homem temente a Deus. Vocês encontram isso no capítulo 3, que nós lemos no verso 6. Ele temeu a Deus. Foi um homem chamado por Deus. Deus o chamou. Você encontra isso onde nós lemos no versículo 10. E foi um homem humilde. Ele falou, eu não tenho condição de realizar o trabalho. Isso você encontrou no versículo 11. E um homem dependente de Deus, no versículo 13. E você então depois pode caminhar com a sua Bíblia, caminhando na história da vida de Moisés, até o livro de Deuteronômio, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio 34, verso 5, que é onde relata a morte de Moisés. Estas duas mulheres fizeram diferença na vida daquele bebê. Temos nós feito diferença na vida dos nossos filhos? Avós, vocês têm feito diferença na vida dos seus netos? Ou têm apenas atrapalhado a educação que os pais estão dando? Outros exemplos de mulheres, nós vamos agora caminhar, já vimos duas mulheres, eu falei que eu ia falar sobre 12 mulheres, até meia-noite está bom, né, pastor? Não, nós nos detemos mais na vida de Joquebede. As outras vamos dar só uma pincelada e depois você volta no texto e lê. Você pode procurar depois e ler o livro de Juízes. Uma grande mulher. E eu gostei de ler esse texto. Juízes 4, 8 a 9. Essa mulher foi uma mulher forte, uma mulher profetiza. E o que me chamou no texto foi o seguinte. Baraque, aquele homem indeciso, não sabia se ia ou se não ia, se ele ia ou não ia à guerra, se ele ia ou não defender o seu povo, ficou na indecisão. Em vez de ele procurar outro homem mais forte do que ele, ele procurou quem? Ele procurou Débora. Mas Débora não fez por menos. Sabe o que Débora disse a ele? Lá no versículo do capítulo 4, 8 a 9, ele diz assim, certamente irei contigo, mas não será tua a honra. Ele queria a ajuda de Débora, mas ele queria que a honra toda fosse para ele. Ela não fez por menos. Eu vou, mas a honra vai ser minha. É? Então ela foi uma mulher forte, uma mulher de coragem. E ela esteve ali do lado e conseguiu realizar aquela obra. Outra grande mulher que todas as mensageiras do rei, quando estudam, gostam, a vida de Esther. Aquele tempo era muito difícil. O rei tinha, te fala aquele tempo, depois eu vou contar que isso ainda existe hoje. O rei poderia escolher várias mulheres. Né? A poligamia era permitida naquela época. E Esther foi uma das chamadas para estar à presença do rei. E ela foi com uma missão. Para este tempo, Deus me chamou. E esta missão foi denunciar Amã, que era contra o seu povo. Isso se encontra em Esther 7, versículo 3. Ela chegou a ser rainha. Eu disse que esse costume ainda existe, porque existe. Na Suazilândia, que é um país que nós já visitamos, nas nossas andanças missionárias por aí, o rei, hoje ele está com 43 anos, substituiu o seu pai, que viveu muitos anos, morreu velhinho, teve 20 mulheres. Esse rei já está com 11 mulheres. E o que ele faz todos os anos? Ele realiza uma grande festa, semelhante a esse texto da vida de Esther, né? Nessa grande festa, ele manda chamar todas as mulheres bonitas nas escolas. Escolhe as mais bonitas, trazem, realizam aquela festa, e ele escolhe, então, uma para ser a sua esposa durante um ano. E é uma grande honra ser esposa do rei. E as famílias ficam felizes em oferecer a sua filha para ser esposa do rei. Depois, ele manda embora, monta um palácio para ela e o governo sustenta. E aí vem os filhos, né? Quando tem um filho homem, ele fica mais contente. E por aí vai a história do rei da Suazilândia. Mas Esther foi uma grande mulher. Chegou a ser rainha. Naquela época era muito difícil. Porque a mulher era dependente do homem. Se o homem a chamasse, tudo bem. Se não, Hoje nós somos muito privilegiadas. Quem foi que subiu de posto a mulher? Quem foi que deu valor à mulher? Quem sabe? Jesus. Foi Jesus. Jesus que nos deu a graça do seu grande amor e valorizou a mulher. Outra grande mulher foi Ruth. Ruth que ficou viúva, né? Vocês encontram essa história linda em Ruth 2, verso 2. Nós poderíamos fazer uma mensagem só sobre Ruth. Ruth não teve medo. Ruth foi amiga, ficou com sua sogra e outras características maravilhosas de Ruth. E Ruth então foi mandada por sua sogra e ela então enfrentou um trabalho pesado que hoje a gente não quer. Ela foi ser o trabalho duro da agricultura. Ela ia colher, ela ia pegar os espingos, aquilo que sobrasse, porque era lei, aquilo que caísse dos cestos, dos balaios, deveria ser para aqueles que estavam recolhendo. E Ruth foi. E ali, quem conhece a história de Ruth, né? Ela vai encontrar aquele homem que vai resgatá-la, que vai remi-la, e ela vai ser uma mulher feliz. Então, Ruth foi uma mulher trabalhadeira, corajosa. Ela sabia o que ela queria e ela enfrentou as dificuldades no trabalho duro. Outra grande mulher, a quarta mulher da nossa noite, Maria. Todo mundo conhece a história de Maria. A Maria aqui, a mãe de Jesus. E o texto bíblico diz em Lucas 1, verso 30, que mulher, Maria foi agraciada por Deus. Isto é, ela achou graça diante de Deus. Será que Deus tem se agradado de você como mulher? Mulher adolescente, mulher moça, mulher senhora, mulher idosa, Deus tem se agraciado da sua vida? Então, cada mulher dessas daí traz uma lição para nós. A gente aplica na nossa vida. Será que eu tenho achado graça diante de Deus? Na minha missão como mulher, nós vamos ver daqui a pouco as nossas missões, né? Outra grande mulher, é a quinta mulher da noite. Romanos 16, 1 e 2. A mulher que servia na igreja de Cencreia. Uma mulher maravilhosa que fazia uma coisa que eu amo fazer e que muita gente não gosta. Ela era hospitaleira, tinha sua casa cheia. Essa qualidade tem se perdido. Por várias razões, por dificuldades financeiras, ou porque você não confia nos visitantes, e outras coisas mais que dão trabalho. Mas o texto, depois você pode ler, Romanos 16, fala que essa mulher trabalhava na igreja de Cencreia e ela era hospitaleira. Hospedar é uma arte. Você tem que estar com a casa pronta, não tem que sufocar o hóspede, tem que fazer o melhor para ele, não exagerando, porque os seus filhos não podem sentir que a casa só fica limpa ou arrumada quando a visita chega. Então, isso aí já é uma outra mensagem, né? Hospedar, então, é uma arte. Outras mulheres, a sexta, sétima, oitava, nona, décima, você encontra em Romanos 16, 2, 6 a 12. Aí é o apóstolo Paulo que vem falando. Ele vem saudando as pessoas, homens e mulheres também. Homem também, gente, me perdoe, mas hoje eu não vou falar nada dos homens. Convidaram para falar para a mulher. Então, os homens estão nesses textos também, mas vou falar para as mulheres. Então, essas mulheres, vou repetir os nomes, Priscila ou Priscila, Maria, olha que nomes lindos para quem está a escolher para o seu bebê, Trifosa, Trifena, Pérsida ou Persida, não sei, alguns chamam, né? Diz o texto que elas foram os braços do apóstolo Paulo. O meu marido sempre diz que a MCA são os braços e as pernas do pastor. Como é que nós estamos nos comportando como mulheres para o nosso pastor? Como será que o pastor Ezequias pensa, né, nas mulheres dessa igreja? Será que nós somos os braços? Não sei se vocês repararam, mas eu reparei lá do meu lugar. Quem estava no grupo de louvor hoje? Só mulheres. Não sei se repararam isso, porque eu reparei. Não sei se foi de propósito, foi? Foi de propósito, né? Então, só mulheres trabalham. Homens trabalham muito bem, viu? Depois vocês me convidam para falar dos homens, que eu falo também. Mas aqui, essas mulheres foram os braços do apóstolo Paulo. Elas sustentaram o apóstolo Paulo naquilo que ele não conseguia fazer. Como nós somos em relação aos nossos pastores? Quantos pastores já passaram nessa igreja, né? E eu sinto muita saudade de um pastor em especial, que foi o pastor Tiago. Ele foi um grande pastor. Um pastor do meu coração, porque foi o que fez o meu casamento. E ele também esteve junto com a minha filha, porque quando ela casou, ela veio para essa igreja, porque aqui existia um grande pastor, que era o pastor Tiago. E o pastor espera, o nosso pastor, espera de você, mulher, mulher jovem, mulher adolescente, não trabalho, não dificuldade, mas que você seja os braços do seu pastor. Agora nós vamos falar na 11ª mulher. E aí uma homenagem aos cabelos brancos. Os meus não são brancos porque estão pintados, né? Mas ele já tem idade para ser branco. A Loide, que era a avó de Timóteo. Pode falar alto, é isso mesmo. E a 12ª mulher citada, Eunice, que era a mãe de Timóteo. Você encontra isso, depois você pode ler a história. 2 Timóteo 1, verso 5. E aí nós poderíamos fazer uma outra mensagem com a vida de Timóteo. Quem foi Timóteo? Trabalhou do lado de Paulo, foi um grande obreiro, foi o pastor de uma grande igreja citada na Bíblia. E aí você tem duas mulheres. Interessante que não fala da atuação dos homens na vida de Timóteo. Aí não fala. Dizem que talvez o pai dele fosse grego. Não sei. E essas duas mulheres, a mãe e a avó. Gente, mãe e vó cuidando de um menino. Ou sai uma coisa muito boa, ou sai alguém que você não vai aguentar. Alguém mimado, birrento, porque a mãe diz faz, a avó diz coitadinho, ele está cansado, não faz. Mas aqui Timóteo se transformou em um grande homem, porque ele tinha ao seu lado uma grande avó e uma grande mãe que soube criar aquele menino. E aí nós chegamos então à 12ª mulher, Eunice. Rapidinho, eu estou de olho no relógio, né? Isso foi só a introdução, porque agora eu vou dar o tópico mais importante para as mulheres, minhas irmãs, as casadas, as que têm seus filhos ainda sobre o seu teto. Eu estou sozinha, os meus já foram todos embora. Graças a Deus, eles estão bem encaminhados. Não sei se são boas mulheres, bons maridos, eu não sei, mas que eu criei nesse jeito, criei, né? A principal, escrevam aí, a principal missão da mulher não é casa limpa, roupa lavada, janela limpa, brilhando. Não, a principal missão de uma mulher é criar bem os seus filhos. Nunca espere que o mundo lhe dê um mundo perfeito para os seus filhos, mas se preocupe em preparar um filho que vá tornar este mundo perfeito com a sua presença. E aí então nós entramos exatamente na nossa mensagem de conselho para as irmãs nesta noite. Hoje, nós como mulheres também fomos escolhidas. Nós fomos convidadas, como Moisés foi. Nós fomos chamadas por Deus para uma nova vida. É tão bom quando a gente aceita Jesus na adolescência, na criança. Eu aceitei Jesus com 11 anos, em uma mensagem do pastor Joia Martins, o pai, o velho, lá no Amazonas. Me batizei no rio Tapajós. Então você tem a vida inteira. Então vem uma palavra especial para aquela mulher, ou adolescente, ou criança, ou jovem, que ainda não entregou seu coração a Jesus. Faça. Entregue seu coração a Jesus. Ele vai guiar os seus passos. Se você vai ser uma moça, uma adolescente, uma senhora pura diante de Deus. Se você ainda não fez isso, ore. Peça essa noite que Jesus ocupe o lugar primordial na sua vida. Hoje também temos uma missão, ou melhor, temos várias missões. E rapidinho nós vamos falar sobre isso. A mulher exerce múltiplas funções. Ela é filha, tem que ser uma boa filha. Ela é irmã. Ela é esposa. Ela é mãe. Ela é serva do Senhor. E ela é amiga. E nós vamos acrescentar, pastor, me dê licença, aqui no púlpito, mas com a vida que está se levando hoje, com a mídia que só traz lixo para dentro da nossa casa, a mulher, a esposa, também tem que ser amante do seu marido. Ela tem que alimentar no sexo o seu marido para que ele não vá procurar lá fora. E tem muitas mulheres que não são. Aqui falando os homens que tapem os ouvidos, as mulheres. Muitas mulheres inventam dores de cabeça, dor de coluna para não se relacionar com seu marido. Colocam o marido de castigo. Meu marido sempre diz isso, não coloque seu marido de castigo porque a vizinha vai lá e tira. Isso é outro assunto. Então, tenhamos a certeza de que Deus está do nosso lado, fortalecendo as nossas mãos. Gente, eu não estou fazendo pouco dos homens, mas a mulher, ela tem tripla jornada. Muitas delas, como nós, sempre trabalhamos fora, trabalhava 8 horas no serviço. Chegava em casa, ela tinha roupa para lavar, roupa para passar, olhar trabalho de menino, ser professora do menino e mais, ainda cuidar do marido com um sorriso lindo e maravilhoso. Meu amor, você chegou. Ele chegou cansado do trabalho, mas ela também estava cansada, porque ela também trabalhou. Sou contra as mulheres que chegam e dizem assim, como eu tenho algumas na minha família, minhas sobrinhas, que dá 5 horas o marido chega, pronto, os filhos são seus. Não, senhora. A obrigação é dela, quando o marido chegar, a casa está pronta, no meu entender. Talvez muitas aqui não concordem, mas como é uma mensagem, vocês vão ficar quietinhos, né? Na palestra vocês podiam me rebater, aqui não. Então o que acontece? O marido chega e diz assim, ó, os filhos são seus, coitado. Ele trabalhou o dia inteiro estressado, ela também trabalhou. Mas eu acho que é a missão da mulher. Se esforçar para quando ele chegar, ele encontrar uma casa arrumada, uma comida gostosa, um cheirinho de comida gostosa. Eu tenho uma sobrinha que separou com 2 anos de casada. Menos de 2 anos ela já estava separada. Porque o marido morava fora e ela só vinha final de semana. Ele comia em botiquim, em bar, em tudo quanto era lugar. Quando ele chegava em casa, a coisa que ele mais queria era comer um arrozinho com feijão. E ela dizia, você acha que eu trabalhei a semana inteira? Sexta-feira e sábado e domingo ainda vou fazer comida? Vou nada, vamos para a rua. Ia comer pizza. O casamento não durou nada. Logo, logo eles estavam separados e ela não exerceu a sua função como mulher. Mulheres do meu coração, vamos fazer o possível para sermos realmente uma mulher com letra maiúscula. Como mulheres, nós temos muitas coisas em comum que precisam ser trabalhadas. Primeiro, servimos a Deus. Venham para a igreja alegres, confiam, que coisa linda, filmei os 2 hinos do coro, viu? Tá, cantaram muito lindo. Trabalhe, arranje horário para você estar na igreja, não em detrimento do seu trabalho de casa. Faça seu trabalho. Quantas vezes a gente passava fralda, né? Naquele meu tempo de que os meninos pequenos não tinham o conforto das fraldas descartáveis. E para quem não sabe, para um bebê ficar limpo e seco durante o dia, você tem que usar pelo menos 18 fraldas. 18 fraldas. Para ele ficar mais ou menos e assim mesmo usando aquela calça enxuta antiga, quem é antigo dos cabelos brancos sabe o que é. Hoje as mães, as mulheres, não estou criticando, mas é uma verdade, não querem nem ter o trabalho de trocar uma fralda descartável. Você vê a criança com aquela fralda pendurada, né? Cheia de urina, mas ela não quer ter o trabalho. Então ela não faz mal, não tem gel. E a criança fica lá o dia inteiro, né? Então nós fomos chamadas para servir a Deus. Nunca, minha irmã, nunca coloque o seu filho como empecilho do trabalho do Senhor. Arraste o seu menino, o seu moleque, a sua menina e venha servir a Deus. Segundo, todas nós desejamos amar e sermos amados. Todo mundo gosta de ser amado, né? Quem não gosta de um carinho, de um chamego? Agora minha sobrinha estava em casa, completou 1 ano e 7 meses de namoro. Ela voltou feliz da vida, porque o namorado mandou de Belo Horizonte dinheiro, um cartão, um presente pela irmã dela que veio antes. E no dia do aniversário alguém bateu na porta e deu a ela uma rosa colombiana. Você já ganhou uma rosa colombiana? Desse tamanho, com um presente e um cartão. Que homem maravilhoso. Aí um elogio para os homens, né? Romântico. Eu ganho flores todos os sábados. Então meu marido também é romântico, né? Então nós queremos ser amadas, queremos amar. Hoje em dia as mulheres estão sendo humilhadas, né? Estão sendo maltratadas. Mas por quê? Porque a mulher não se dá o valor. Ela apanha a primeira vez, ela fica para apanhar a segunda. Ela apanha a segunda, ela fica para apanhar a terceira. Tem um vídeo que veio muito chocante na internet, onde diz que a mulher, ela diz assim, que ela denunciou na polícia. E o marido bateu a primeira, a segunda, a terceira. E ela termina. Muito triste. Você vê as imagens dela machucada. E no final diz assim: e na última semana ele me ofereceu flores. Aí aparece o caixão e ela morreu. Então, minhas irmãs, valorize o que você é. Não se deixe humilhar. Não se deixe ser maltratada. Tem um livro muito bom chamado A Mulher Maltratada. Eu emprestei para uma mulher maltratada que eu conhecia e ela levou o livro, eu tenho que comprar outro. Tudo bem, se ela resolveu o problema dela, tudo bem. Mas você não pode. Você tem que... Homens, na mulher você não bate nem com a rosa. Você não gosta dela mais. Se você não a ama, vai embora. Vai embora. Um dia você vai encontrar alguém que acerte com você. Então, nós todas precisamos ser amadas, desejamos ser amadas. Todas nós precisamos de companhia. Não é só companhia do marido, não. Companhia da amiga, né? Diz aqui outro texto que eu procurei de alguém. Desejamos atenção. Tenham suas amigas, saiam com suas amigas, vão no shopping, tomar um café, comer um pão de queijo, se está duro o dinheiro, como um picolé. Mas amem suas amigas, tenham suas companheiras de compras, tenham aquelas companheiras que vão lhe ajudar. Sejam para as suas amigas um ombro. Tem uma outra mensagem linda que diz que a mãe perguntou para a filha qual era a parte do corpo mais importante. E ela falou a mão, falou os pés, falou o nariz porque cheira. Aí a mãe completou: não, a parte mais importante de uma mulher é o ombro. Porque é no ombro que a gente vai chorar. A gente vai chorar a decepção de uma igreja. A gente vai chorar a tristeza de um filho que se foi. A gente vai chorar as dívidas que estão sobre o nosso ombro e nós não conseguimos sanar. Minhas irmãs, valorize suas amigas. Eu tenho amigas, olha, da década de 50. E agora nas bodas, fizemos 45 anos de casado. Ela veio sozinha, ela tem 79 anos. Ela veio sozinha de São Paulo e participou das nossas bodas. Aquilo dá um conforto. Quantas amigas você tem? Quais são as suas amigas? Você ama as suas amigas? Para você ser amada, é preciso que você ame também. Muitas vezes a gente só quer ser amada, mas não quer amar. Não quer gastar tempo com essa amiga. Outra característica nossa: desejamos ser ouvidas e compreendidas. Às vezes nós só queremos falar. E não lembramos também que os outros precisam ouvir de nós. Como nós podemos trabalhar? Já é o último ponto aqui. Nossas dificuldades e necessidades. Primeiro, você precisa estar atento na sua casa. Mulher é mais atenta do que homem. Sabia disso? Não sei quantas repararam que as nossas senhoras, né? Não a Nossa Senhora, mas as nossas senhoras, estão de uniforme. E elas estão com um detalhe que as outras mulheres não estão. Qual é o detalhe? Uma pequena echarpe lilás, que é um dos símbolos da humildade da nossa MCA. Homem não olha detalhe, mulher olha. E é por isso que a mulher tem que estar atenta. Não é ciumenta, atenta. Coisas que outra mulher está dando em cima do seu marido, você enxerga longe. E tem que chamá-lo com bastante carinho. Cuidado, alguma coisa estranha está acontecendo. Devemos procurar ver onde nós estamos falhando e corrigir os erros. E aí então vem o ponto importante. Mulheres, respeite as individualidades da sua família. A individualidade dos filhos criança. A criança tem personalidade. Como é uma personalidade em formação, você tem que trabalhar ali. Tem um ditado antigo que dizia que o pepino se torce, né, de pequeno. Então você tem que educar, respeitando a personalidade da criança. Eu tive 3 filhos, 3 diferentes. Um bastava olhar que já estava quieto. O outro precisava apanhar. E o outro era dengoso e virou um menino dengoso, que chegava da faculdade, estudava fora, queria o colo da mãe para sentar e conversar. Então respeite as individualidades dos seus filhos. Respeite a individualidade, a personalidade, os sonhos, os desafios do seu filho jovem. Trabalhe com ele, pergunte a ele o que é que você quer ser. Tem pai e mãe que quer que o filho seja aquilo que ele não foi. Vocês conhecem aquela história do pai que queria que o filho fosse médico? Quando ele terminou, ele pegou o diploma, se recebeu o diploma, o pai ficou, aplaudiu. Chamou o pai, tome pai, o diploma é seu. E foi fazer outra profissão. Eu tenho um menino que eu acompanho, muito amiguinho meu, essa semana eu falei com ele. O pai queria que ele fosse advogado. Você vai ser advogado. Ele entrou para a faculdade de direito, fez 6 meses. Depois ele disse, eu não vou ser advogado. O pai falou, você vai ser advogado. Sabe o que ele fez? Foi embora de casa, com 18 anos. Hoje ele está no Rio. Na semana eu falei com ele. Passando um monte de dificuldade. Eu disse, meu filho, volte para casa. Não volto. Meu pai quer que eu seja advogado e eu não vou ser. Respeite os sonhos do seu filho. Converse com ele. Ajude-o a realizar esse sonho. Respeitar os filhos adultos. Diz um texto bíblico que nós vamos ler lá no final do culto, né? Lá juntamente conosco ali na multimídia. Os filhos casados, que a mãe não quer que saia da barra da saia. Meu filho vai morar comigo. Só para vocês saberem uma história ali da Indatuba. Uma moça se decidiu e ela vivia com um homem já há 12 anos e queria se batizar. E nós fomos visitá-la. Ela disse, pastor, eu não posso me batizar, eu não sou casada, nós não conhecíamos. Sabe por que eu não sou casada? Porque minha sogra disse que o filho dela não vai casar, é filho dela e vai viver com ela eternamente. Isso tem mais ou menos 1 ano e nós estávamos orando para Deus resolver o problema. E na semana passada nós fomos visitá-la. Ela disse, pastor, Deus resolveu em parte o meu problema. A minha sogra dormiu e não acordou. Você ri? A coisa é feia. Você querer casar com um filho de 12 anos e a sogra dizer, não, você não vai casar, você é meu filho. Meu filho. É meu filho, mas você cria filho para os outros. E essa mulher está lá ainda esperando agora ver o que o marido vai fazer, né? Respeite o seu filho adulto que não é casado, mas que ele já está formado. Ele quer sair de casa, ele quer comprar um apartamento para ele. E tem mãe que diz assim, eu sei porque minha irmã falou isso. Ela só vai sair daqui casada. Ela não casou, ela não pode sair da casa. Imagina, não existe isso. Agora no retiro espiritual eu falei sobre trabalhando os nossos relacionamentos, eu enfoquei isso. E uma senhora disse, não, a minha filha ela tem 35 anos, ela é formada, mas ela só sai de casa casada. Eu falei, irmã, se ela não casar, não vai sair de casa. Porque todo mundo vai falar que ela saiu para morar sozinha porque ela está fazendo alguma coisa errada. E a mulher ficou brava comigo. Falei, então, irmã, depois a gente conversa sobre isso. E tem mãe e pai que é assim, né? Constrói uma casa, meu cunhado, construiu uma casa com uma laje maravilhosa, uma caixa d'água de todo tamanho. Minhas filhas vão casar, vão morar todo mundo aqui em cima. Vai nada. Todo mundo foi embora. A mais nova mora num sala, quarto, cozinha, mas longe de casa. Eles não são ruins, são ótimos. Amam em extremo as filhas. E a outra comprou um apartamento no Grajaú, trabalhou, mudou, fez a mudança toda. Depois comunico, papai, estou me mudando para o Grajaú. Ele quase morreu. Meus irmãos, respeitem a individualidade dos seus filhos. Seus filhos crianças, seus filhos jovens, os seus filhos adultos. Deem a ele as condições de vida independente. Do esposo, você precisa respeitar o seu esposo, dar a ele a privacidade que ele precisa. Ele tem que ter os seus amigos, você não tem? Ele também precisa. Ele gosta de jogar bola na terça-feira? Deixa ele jogar bola. Não reclame. Não reclame. Respeite o seu esposo naquilo que ele gosta. O meu esposo, o que ele mais gosta de fazer é ler e estudar. Então, lá de casa, você tem a casa, a varanda, o quarto, e aí lá embaixo está o escritório. Quando eu olho que ele está lá, eu não vou lá. A minha faxineira diz que o pastor está lá dentro da caverna. E ali ele fica, às vezes, horas, horas, horas e horas. Se eu tenho alguma coisa para falar com ele, eu não vou falar, porque ele sei que ali ele está conversando com Deus. Ele está preparando as suas mensagens. Ele está preparando os seus escritos. Então, respeite o seu esposo naquilo que ele tem. Conheça a sua personalidade. Respeite o seu esposo. E devemos nos manter agora só para nós, puras. Zelar pela pureza da igreja. Não é porque todo mundo faz que você vai fazer. A mídia está violenta. Meus irmãos, vamos usar aquele aparelhinho que diz assim, liga e desliga. E vamos desligar a nossa televisão nos momentos em que aquele lixo vem para dentro da nossa casa. Você nunca convidaria uma prostituta para sentar na sua mesa, mas ela está lá dentro da sua casa, através das novelas. Ela não tem só um homem, ela tem vários homens. Você nunca convidaria uma prostituta para comer com você. Mas você liga a sua televisão para assistir o lixo do programa do Big Brother. E você deixa os seus filhos assistirem. E eles ficam alimentados com aquilo. Eu pergunto, quanto tempo você gasta na frente da televisão e quanto tempo você gasta, mãe, vó, tia, irmã, lendo a Bíblia e contando histórias para o seu filho? Meus irmãos, é muito triste. Nós poderíamos ficar a noite inteira aqui falando a respeito disso. O último que eu coloquei aqui, devemos manter vivo o amor que um dia nos uniu ao nosso esposo. Como mulher, devemos trabalhar a cada instante para sanar as arestas que possam surgir. Não deixem problemas crescerem como raiz de amargura. Vocês já viram a raiz quando é plantada perto da calçada? O que acontece com ela? Ela cresce e arrebenta tudo. Você diz assim, eu não estou nem aí, ele não quer falar comigo, eu também não vou falar. E aí vai crescendo aquela bola de neve. Eu tenho um casal, amigo nosso de Belo Horizonte, de Sorocaba, que ele traiu a mulher. Lá nos idos passados, as crianças eram pequenas. Ela nunca perdoou. Ela nunca sentou para conversar com ele. Esse homem chorava por uma reconciliação. Tiveram 9 filhos. E esse homem morreu de câncer o ano passado. Mas os últimos dias desse homem foi a casa separada no meio por um muro. E os filhos colocaram um portão no meio, onde ele tinha uma chave e ela tinha outra. No caso de um ataque, uma coisa, alguém poder abrir aquela porta e passar para o outro lado. E há uma mensagem, é engraçada, mas é muito triste, daquele casal que não se falavam, só falava com os filhos. João fala com seu pai, Maria fala com sua mãe, e por aí foram. E um dia, ele escreveu um bilhete para ela e colocou assim, me acorde às 6 horas, porque eu tenho uma entrevista de emprego. Ela escreveu o bilhete 6 horas, colocou em cima do relógio, pode acordar que já são 6 horas. E ele perdeu a entrevista. Não deixe chegar a esse ponto. Esse último ponto, manter vivo o amor, é muito difícil. Nós casamos com pessoas muito diferentes. Quem conhece meu esposo sabe. Ele não tem nada a ver comigo. Nada. Para dar um sorriso, uma dificuldade, um beijo, um abraço, um... agora não, agora ele está manso, abraça, beija, né? Mas o temperamento dele é duro. A mãe dele não beijava os meninos, Sarita sabe disso. Os netos, os bisnetos, ela não abraçava. Porque era dela, era característica delas. Nós não temos que consertar isso. Mas podemos criar as condições para chegarmos diante do altar e agradecer a Deus. Senhor, obrigada pelo esposo que tu nos deste por 50 anos, por 45 anos, como nós fizemos agora no mês de janeiro. Então, a conclusão daqui. Deus, quando nos fez, nos formou como mulheres, diferente dos homens. Tem uma mensagem só sobre a diferença do homem com a mulher. O fez com um objetivo definido. E devemos trabalhar para cumprir os propósitos de Deus. Agora eu vou pedir que liguem ali, né? Gênesis 2, 18 a 25. E os homens vão ler sozinhos o verso 23. E todos nós vamos ler os outros textos. Pode rodar aí. Vamos ler juntos? Então, o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Olhem só, parem um pouquinho aí. Deus não criou alguém para atrapalhar a vida do homem. Deus não criou alguém para mandar na vida do homem. Deus criou uma ajudadora. Que mais? Então o Senhor Deus... Olha a segunda lá. Aí. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Continue aí. O 20. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu, a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Essa história de dizer: meu marido está feliz, ele tem dois cachorros, ele passeia pela praia com os cachorros. Não, a companheira dele é a mulher, isso é coisa bíblica. E aqueles que querem casar e morar na casa do pai e a mãe, deixará o pai, a mãe se unirá à sua mulher. Meu marido diz: quem casa quer casa, longe de casa. Vamos lá, 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Espera aí. Deus não criou a mulher lá do pé para ser pisada. Deus não criou da cabeça para ser a cabeça do homem. Já conhece essa ilustração? Deus criou da costela. Os homens têm uma costela a menos. Aquela do lado. Por quê? Porque ele ia passar o braço nela e ia estar perto dela. Vamos continuar. Como a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Agora vamos ver os homens. Agora a declaração de amor que vocês vão ouvir dos homens da igreja. Leiam, irmãos, por favor. Diz... Então, essa é a declaração de amor. Foi do homem, foi tirada. Ela vai ser a minha companheira, aquela que vai me ajudar. E eu escolhi um poema pequenininho que eu vou enterrar com ele. Escreve em mim. Quem não tem meu CD, está lá no CD, né? Muito bonito. Escreve em mim. Diz assim: Senhor, aqui está a minha vida. Não como um documento já preparado à espera da tua rubrica. Apenas uma folha de papel em branco a ser preenchida com a vontade tua, com os planos teus. Por favor, Senhor, pensa na minha insuficiência e considera a minha dificuldade de compreender. Escreve-me com tintas vivas, nítidas, de tal maneira que me seja impossível confundir ou duvidar. Quero sair agora, ainda hoje, se possível for, a mostrar ao mundo o que escreveste em mim, a provar aos homens que tu és o autor, que a mais simples criança possa ler-te em mim e que o mais sábio dos homens possa reconhecer em cada gesto meu o traçado dos eternos dedos teus. Diante deste mundo que se desintegra e dessa sociedade que exige cada vez mais, quem sou eu para escrever primeiro e pedir depois a tua aprovação? Estende a mão, Senhor, que gravou lá no Sinai a santa lei e que escreveu na areia uma única mensagem até hoje desconhecida. E para a glória tua, para a paz da minha alma, escreve na folha em branco de papel que eu sou, a palavra que és tu mesmo, amor. Que Deus ajude as mulheres e a todas nós. Obrigada.